de Vinho Novaes, o Baizinho. Se você não me disser a verdade, não tem como eu ajudar. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. Em uma hora eu vou te esquecer. Se era medo de se machucar, já tenho meu perdão. Tá aí esperando o quê? Só quero que você seja feliz com você e mim. E quando der saudade for dormir com você e mim, e quando perceber que eu não tô e que não vai achar um novo amor, vai ter que aceitar que é assim com você em mim. Fala aqui, Rita. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. André Cines, o mural de Ibicoara. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. Em uma hora eu sei que eu vou te esquecer. Será medo de se machucar, já tenho meu perdão. Tá aí esperando o quê? Aceitar que é assim com você em mim. Destaque digital, alô, Julio. Plataforma digital estourada.